A produtora distribuidora A24 faz filmes de terror muito interessantes. Tem tido alguns êxitos, tem tido filmes muito bons, mas irrita-me muito esta ideia de que um filme, se é da A24, automaticamente é bom mesmo antes das pessoas o verem. As pessoas já estão fidelizadas à marca de tal maneira que ouvem A24, deve ser bom. Desta vez saiu Saint Maud, que é um filme da A24, e apesar de me irritar muito esta ideia do automatismo da qualidade, quando acabou este filme eu só tive uma coisa a dizer, e foi FOR. God, it takes nothing special to mop up after the decrepit and the dying. Can you feel that? Yep, yep, yep. But to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body, and bless her mind, which is shrouded in darkness. When you pray, do you get a response? Mas acalmem as vossas cuequinhas, porque a A24 só tem o papel de distribuição nos Estados Unidos, uma vez que o filme é produzido inteiramente por capitais e por editoras inglesas que não são a A24. Saint Maud é um filme realizado por Rose Glass, de 2019, que apareceu recentemente no videoclube do Sr. Joaquim. Até agora, cá em Portugal, penso eu que terá sido visto no Motel X, teve distribuição em alguns países, nomeadamente Inglaterra, o seu país de origem, e é realizado por uma mulher. E, de facto, só uma mulher consegue dar os tons de cinzento necessários a um filme de terror para tornar a subtileza tão rugosa. É um filme de evolução muito lenta, um slow burner, que começa por ser uma história relativamente banal, um bocado deprimente e deprimida, mas de facto o filme revela-se aos poucos. Tecnicamente perfeito, que tem uma fotografia magistral, uma coisa impressionante, uma fotografia noturna, os interiores, uma qualidade de imagem, nomeadamente nos close-ups, nas expressões, também ajudadas pelas interpretações das suas duas atrizes principais, e uma banda sonora que é para destruir completamente sistemas de som e headphones, porque uns graves impressionantes que são quase um personagem do filme. Conta-nos a história de uma enfermeira, uma tratadora, na Inglaterra provavelmente será outro tipo de carreiras cá em Portugal, mas de facto é uma rapariga que trabalhava num hospital e devido a um incidente qualquer não muito bem explicado acaba por trabalhar em cuidados paliativos, onde trata de uma mulher de 48 anos ou 49 com cancro terminal, uma ex-dançarina, uma pessoa libertina das vidas selvagens, que neste momento se encontra prestes a morrer. E a nossa Maud, com um complexo de santo que ela entretanto ganhou depois do tal incidente, acha que é sua função, como uma mera servidora do Senhor, salvar a alma daquela mulher. A mulher não acredita que deva ser salva, ela não acredita em Deus, não tem religião, acha uma parvoíce, apenas tem pena de morrer e deixar a sua vida terrena. A nossa Maud acredita ser enviada por Deus, o próprio Deus, que lhe aparece, que lhe fala, que lhe dá ordens para ela seguir até ao fim esta tarefa messiânica de salvar uma alma. Entretanto, as coisas escalam para níveis inimagináveis e o final é algo que me deixa de queixo caído até aos pés. Eu não achava que fosse ser surpreendido, pensava que seria o tal slow burner, no final teria um finzito, mas de facto tem um final brutal. Além disso, tem o tal duplo significado que nós muitas vezes apanhamos, será isto, será aquilo, e apesar desse tal duplo significado por vezes ser um turn-off, nos fazer baixar a ereção, nesta situação existe exatamente o inverso. cada um dos finais possíveis que nós podemos criar na nossa cabeça, a interpretação daquilo que aconteceu, é plausível, tanto para um lado, do sobrenatural, como para o outro, do natural. Falando de fora, sem ter conhecimento daquilo que vem na cabeça da nossa nova realizadora preferida, diria que toda a demonstração de religiosidade, desta violência da religião católica no que diz respeito à dor e à culpa e ao sofrimento e à salvação, independentemente do preço a pagar, foi retirado diretamente do filme de 1927, Joana d'Arc, nomeadamente através das expressões faciais e dos close-ups e a maneira como o ângulo da câmara demonstra a santidade dos personagens ou a sua perfídia. É um filme de ambiente, é um filme curto, 1h24, com 100 créditos finais, terá 1h20. Provavelmente poderia ter mais qualquer coisita que ninguém se importava. Tem uma interpretação da Maud, que é uma coisa do outro mundo. É uma miúda chamada Morphy de Clark, que fez, entre outras coisas, aquele filme Crawl dos Crocodilos, muito bom, talvez fale um dia destes aqui dele. E nada de especial naquilo que é a minha história de visualizações. A realizadora, escritora e toda ela mulher dos sete ofícios, este filme é Rose Glass, como já falei anteriormente, e não tem mais nada, tem só este Saint Maud, o que significa que devemos tê-la nos nossos horizontes, porque de facto esta senhora é o futuro do terror. Oh, yes, of course. Never waste your pain. Never waste your pain.